está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Boa tarde, Lízia Nascimento, e vamos ficar juntinho até às 3 da tarde. Boa tarde, galera. Eu sou o Gustavo Rezende, chegando para mais um programa. Firmes e fortes, amigos. Tudo certo. E o chocolate, gente? Pois é. Apreciaram com moderação? Eu apreciei. O meu eu ainda tô guardando ele lá bonitinho. Vai guardando ter uma hora pra uma ocasião melhor. Deixa, né? De ser pão duro, garoto. Come logo. Não, mas não é assim não, Lígia. Não, não é ele assim ficou não. Ficou impossibilitado. Eu fiquei impossibilitado. Então explica. E você passa, pois é. E você passa a partir de agora, pós-Páscoa, e de novo ao vivo, a ouvir o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Lízia, qual é o tema do programa de hoje? Nosso tema de hoje é muito legal, gente. Olha, é uma coisa que a gente não deve deixar de fazer nunca. É trabalho, trabalho, trabalho. Não é? E com a participação que a gente tem? Especial de jovens da Confraternização das Mocidades Espíritas do Rio de Janeiro, Comerj, e do Encontro Estadual da Família, ENEF, lá no Centro Espírita Miguel. Isso aí. Bom, no fichário nós temos o fichamento do artigo Nosso Implacável Destino, de José Reis Chaves. Isso mesmo. E hoje, claro, dia 28 de abril, temos também nossas curiosidades. O que nós temos como fatos marcantes dessa data, Lise? Temos, sim, uma coisa bem legal. Olha só, hoje, dia 28 de abril, é o dia da sogra. Você já abraçou sua sogra hoje? Não é? Tá na hora, gente. Pois é. Ela é vítima de piadas, brincadeiras, sendo vítima de muitas vezes, injustamente, como uma vilã e grande rival dos cônjuges. Mesmo assim, merece um dia especial dedicado a ela. Afinal, nem todas as sogras são malvadas. Muitas são grandes aliadas e só visam defender a família. A origem da sogra vem do latim vulgar socra, que substitui o latim clássico socrus, e significa mãe do marido em relação à mulher, ou a mãe da mãe em relação ao marido. A palavra ganhou a sua versão masculina posteriormente. Primeiro foi originada a palavra sogra no feminino. Depois, as noras, as sogras passaram muito tempo juntas devido à realização das atividades domésticas. Por isso, né, se gera alguns conflitos. Mas é se a gente levar, né, dentro da compreensão com carinho, dá para levar uma relação bem legal. Então, parabenize a sua sogra, mande flores, beijos e abraços. Isso mesmo. Estou parabenizando a minha no ar. Merece certeza, bastante. Todas. Dia 28 de abril também é o dia da educação, ou como podemos também dizer, da formação do ser humano. Segundo o novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, educação é um processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual ou moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. O processo de educação começa com a família, quando os pais ensinam a seus filhos o que julgam ser certo, como devem se comportar, a respeitar as outras pessoas. Ou seja, é o início da formação da criança, que aos poucos vai sendo preparada para a vida individual e em sociedade. Num segundo momento, entra em cena a escola. Tem início a etapa da instrução da criança, onde ela vai adquirir conhecimentos referentes a áreas do saber específicas, língua portuguesa, matemática, geografia, história, entre outras. Mas o papel da escola na formação do indivíduo não fica restrito a esse tipo de informação. De certa forma, a escola vai dar continuidade ao processo que foi iniciado pela família, educando a criança e o adolescente também para a vida, através da disciplina, das responsabilidades, do estímulo ao exercício da cidadania. E lembre-se, a boa educação é a base de uma nação consciente de seus direitos e deveres, que é capaz de construir o melhor para si e para seu país, contribuindo para uma sociedade mais justa e com alta qualidade de vida. Lembrando que o nosso programa agora é ao vivo, né? Estamos sempre com você, todas as quintas-feiras, sempre às 2 da tarde.

A Sociedade Espírita Jorge está oferecendo aulas de informática a adolescentes e adultos socialmente carentes. As aulas são ministradas por professores voluntários. A Sociedade Espírita Jorge fica na rua Luiz Barbosa, 36, em Vila Isabel. Mais informações através do site www.sej.org.br/assistência. O Centro Espírita Amor, Caridade e Esperança está convidando jovens para participar de sua juventude. Para participar do grupo jovem, precisa ter entre 12 e 21 anos. As reuniões ocorrem na sexta-feira, às 8 da noite, na rua São Manuel, número 12, em Botafogo. Para outras informações, ligue 2244-2272 ou entre em contato através do e-mail atendimento.ceac@ceac.org.br. Espaço Jovem. Fichário. E o fichário de hoje destaca um artigo que trata de algo que todos nós vivenciamos de alguma maneira: o destino. Assunto do texto: Nosso Implacável Destino, do escritor José Reis Chaves, publicado originalmente na revista Espiritismo e Ciência. Reis Chaves começa lembrando que a palavra destino, enquanto conotada com objeto ou fim, não provoca nenhum tipo de polêmica. O problema começa quando ela assume conotações filosóficas e teológicas, uma vez que, para muitos, o destino simplesmente não existe. Segundo o autor, aqueles que assim pensam estão certos em parte, pois há mais de um tipo de destino. Esse do qual estamos falando é o destino temporário. Então, é possível que, por um certo tempo, alguém consiga levar as coisas unicamente do seu jeito, conjugando na vida somente os verbos querer, fazer e acontecer. Pessoas com tais características correm o risco de sentirem-se as donas da situação. Podem esquecer de que a lei do livre-arbítrio consagra a liberdade de podermos agir da forma que quisermos, aliada à total responsabilidade perante nossas ações. Falamos então da lei de causa e efeito, na qual tudo que plantamos é colhido por nós mesmos, nesta ou em futuras encarnações. Se fizermos o bem, colheremos frutos bons. Se plantarmos o mal, colheremos os frutos ruins originados das ações que tivemos praticado. Podemos concluir, então, que o nosso destino pode ser, de alguma forma, modelado. O artigo de José Reis Chaves prossegue alertando que o destino temporário, como o próprio nome já diz, não é estado permanente. É só por um tempo. Esse tempo é relativo, pois se refere não à variável com a qual lidamos nessa encarnação, mas ao conjunto delas. Sendo assim, as dores ou os êxitos de hoje podem estar ligados não apenas ao nosso estado desta vida, mas sim de várias encarnações anteriores. Mas Deus não traça à humanidade um destino de sofrimento. O que Ele espera de nós é, sim, um destino de amor. Este destino, segundo o autor, é definitivo e implacavelmente feliz, pois todos nós o atingiremos em algum momento de nossa trajetória evolutiva, para uns mais lenta e para outros mais rápida, por mais teimosos e rebeldes que sejamos. Em hipótese alguma é possível ignorá-lo, até porque a vida exigirá cedo ou tarde nosso aperfeiçoamento moral, por mais que o protelemos. A força maior, que é Deus, pacientemente nos espera. Ele aguarda que despertemos através de sua verdade, para enfim nos libertarmos de todos os nossos vícios, indo ao encontro da paz, felicidade, do feliz destino. José Reis Chaves concluiu seu artigo com um recado: façamos bom uso daquilo que nos foi dado por Deus, como as virtudes. Elas, assim como a própria doutrina espírita, são ferramentas divinas que nos auxiliam em nossa evolução moral e, por consequência, a modelar conjuntamente com o Pai Maior nosso destino. Espaço Jovem. Bom, gente, nada melhor do que falar sobre trabalho, trabalhando, né? Verdade. E é o que estamos fazendo aqui agora. estamos fazendo no programa de hoje, cujo tema principal, claro, é exatamente trabalho. E para conversar sobre esse tema, entre outros assuntos, recebemos com muita honra a Juscilene Lima, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel. Juscilene, muito boa tarde, é uma grande alegria recebê-la aqui no Espaço Jovem. Seja bem-vinda, sinta-se em casa. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Boa tarde aos ouvintes, aos jovens, né, que estão nos ouvindo agora. A oportunidade de trabalho é sempre muito bem-vinda. É verdade, com o perdão do trocadilho, né? Verdade. Trabalho no qual vai se discutir o tema trabalho. Trabalho. Né? E detalhe, né? Neste ano, dia 1º de maio, que é feriado, que é dia do trabalho, cai exatamente no domingo, né? Então as pessoas... Tudo a ver com o tema, né? É verdade, as pessoas... O, tema. O feriado acaba perdendo praticamente o efeito, né? Serve mais para a reflexão mesmo de todos nós. E como é que a gente pode definir, Juscilene, dentro da forma bem didática que a gente tem, né? Começando do começo, como é que a gente pode definir o trabalho? Bom, inicialmente, vamos dizer que o trabalho exercido, podemos considerar como qualquer atividade física ou intelectual que o ser humano realiza, né? Sim. Cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo. Não deixando de dizer que o trabalho sempre fez parte da vida do homem, é necessário, porque ele é uma lei natural, faz parte das leis morais, né? E como base, a bibliografia é vasta sobre o assunto trabalho, mas nós nos atemos à obra, às obras básicas, né? Sim. Ao Livro dos Espíritos. Correto? Perfeito. Para que serve o trabalho em nossas vidas? Por que nós precisamos trabalhar? Sim, é muito importante. Para que serve o trabalho em nossas vidas? Primeiro, a partir do momento que nós precisamos encarar o trabalho como ferramenta abençoada, concedida por Deus, vem nos oferecido como parte do processo de aprendizagem, onde o trabalho ao qual nós nos vinculamos serve como desenvolvimento das nossas capacidades intelectuais, morais e até mesmo emocionais, porque muitas vezes o exercício do trabalho vai investir como terapia e muitas vezes em processos, em distúrbios, né, psicossomáticos, em algumas doenças patológicas ou neurológicas, ele vai atuar como terapia na vida da gente. E por que precisamos trabalhar? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscais e achareis, ajuda que o céu te ajudará. A espiritualidade é muito incisiva quando diz que se Deus não tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros seriam atrofiados e sua inteligência seria rudimentar. Não teríamos nenhum tipo de evolução e também não teríamos como, vamos assim, gerar os nossos recursos, prover as nossas necessidades mais primárias. Na verdade, por isso precisamos, né? Dentro para desenvolvimento da nossa intelectualidade, dizer, manter realmente o nosso corpo físico, né, em claro, exercício e como prover recursos, escola, moradia, quer dizer, as necessidades primárias do ser humano. É verdade. E você falou um ponto importante, a visão do trabalho enquanto bênção, a visão real, né? Que muita gente ainda encara o trabalho como uma espécie de fardo, né? Poxa, né? Vou trabalhar, né? Vou sair de casa para trabalhar, né? Aqui é mesmo. Aquela visão clássica da segunda-feira de manhã cedo, né? Tudo engarrafado, enfim. E, na verdade, essas pessoas não entendem o quão importante é o trabalho para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Mas o que seria de nós sem o trabalho? Sim, mas isso ainda está arraigado porque nós não conseguimos ainda expurgar a ideia de trabalho, sacrifício ou trabalho, punição, que, vamos dizer, nós remetemos ainda à época da escravidão, né? A palavra trabalho, que vem realmente da sua base, do latim vulgar, do tripalho, né? Aqui a forma de aquelas estacas, né, fincadas no chão, onde os escravos eram colocados ali em função de castigo. Muitos ainda de nós ainda encaramos a questão do trabalho, sacrifício, ou consideramos o trabalho punição, porque a concepção do trabalho nós ainda não conseguimos alcançar. Porque também antigamente, né, quer dizer, as, É que você vê, bem lá atrás na história, quem trabalhava, realmente, como você falou, eram os escravos e as senhoras, no caso, né, as donas dos casarões, não se prestavam a isso, né? Então, quer dizer, trabalhar era uma humilhação, né? Então, com certeza. Era uma coisa complicada, né? Então, é assim, você já falou bastante coisa, mas se você quiser complementar qual é a importância do trabalho para o nosso progresso, né, na sociedade, do homem, o espiritismo, né? Se você tiver a complementar. Bom, a partir do momento que nós vimos que tudo na natureza trabalha. Isso. Certo? E quando encaramos o trabalho no sentido do progresso do homem dentro da sociedade do espírito, a partir do momento que somos espíritos milenares e cada reencarnação o nosso aprendizado evolui, e com certeza esse aprimoramento enquanto espírito também estamos progredindo e contribuindo para a sociedade, trabalhando na melhoria da sociedade, em recursos, no meio ambiente e tudo mais, e caminhando para aquilo que é a perfeição moral do indivíduo, que está dentro da lei natural, né? Claro, perfeitamente, Jusilene. E na doutrina espírita? Doutrina espírita, claro, a gente sabe, é uma doutrina de trabalho, né? Defende, né, o trabalho enquanto mecanismo incessante de aprimoramento. Mas o que na doutrina a gente pode encontrar mais aprofundadamente a respeito disso? Interessante que na questão do Livro dos Espíritos 675, os Espíritos respondem a Kardec: toda ocupação útil é um trabalho. Sim. Então nós precisamos avaliar que muitas vezes a ocupação profissional não é um trabalho. Nós temos que separar essa ideia. Ocupação profissional, que você pode transformar em trabalho, e muitas vezes a ocupação profissional remunerada, onde você visa apenas a remuneração, não é um trabalho porque você não tem o prazer de servir. Sim. Quer dizer, então, o objetivo do espiritismo, quando diz que o trabalho é toda ocupação útil, é levar o indivíduo a ter uma satisfação pessoal naquela profissão que ele está exercendo. Mesmo que naquele momento ele possa estar passando por uma fase onde esteja descontente com o cargo que está exercendo naquele momento, que muitas vezes até não atende às necessidades dele, de sonhos e tudo mais, mas mesmo assim ele deve estar direcionado a exercer com prazer, com amor. É verdade. Como podemos e devemos escolher a nossa profissão? Sim. Até porque a profissão, né, é o trabalho remunerado, né, que a gente vai desempenhar nesse planeta. Sim. Normalmente, essa escolha dessas profissões, nós temos que ver que nós já trazemos essa bagagem, né? Nós já trazemos essa vocação contida dentro de nós. E muito, tanto é que temos as habilidades, os dons, vamos supor, a parábola dos talentos. Já nascemos, né, destinados, sentindo aquela inclinação para determinadas profissões, não é verdade? E essa vocação, esse despertamento, muitas vezes, a maioria das vezes, normalmente, desperta no momento do jovem, onde ele começa a ver o que eu vou fazer, né, do meu futuro. O que eu desejo fazer? Então, muitas vezes, ele começa já a apresentar e mostrar, principalmente para a família, para os pais, né, aquela direção que ele quer tomar. Quer dizer, ele já está escolhendo. Então, ele vai gerar na sua profissão a questão do dinheiro, da remuneração, porque é necessário para a sobrevivência, a lei de conservação como indivíduo, mas também que leve também a satisfação pessoal. Mas tem uma outra situação. Nós encaramos muitas vezes que a família, os pais, por questões até de status ou por questões de, vamos dizer assim, de visarem apenas o recurso financeiro, a parte material, né? Direcionam o jovem para realizarem ou para fazerem uma determinada escolha de profissão que não é exatamente aquilo que ele gostaria de fazer, que ele gostaria de realizar. Aí vem as frustrações e o mal profissional. É verdade. Então, como o jovem pode escolher melhor a sua profissão, tendo em vista a tão comum dúvida, dinheiro ou satisfação pessoal? Nós estamos até já discutindo, nessa questão anterior. Porque a vocação conforme nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a vocação é a soma dos reflexos da experiência que trazemos de outras vidas. Não é verdade? Então, nesse momento, quando você começa a sentir que você gosta de determinada profissão, a sua aptidão está tendendo para aquele lado, é o momento de realmente de você explorar. Fora que hoje os recursos que dispomos, os testes vocacionais, a observação dos familiares, dos pais, na direção, muitas vezes, o jovem está indeciso entre essa ou aquela profissão. É importante a posição da família, né, na observância daquilo que ele vem apresentando desde pequeno. É claro. A tendência dele. Tal coisa. Agora, Juscelene, uma dúvida de muitos também. Existe algum erro, afinal, em trabalhar demais? Né? Faz mal trabalhar demais? Trabalhar em excesso? Existe alguma medida, afinal, né, para que se possa trabalhar bem? É interessante, né? Muito interessante a pergunta e... Encontramos algumas pessoas que até... já estou muito cansado, não tenho mais condições de trabalhar. E na questão do Livro dos Espíritos, 683, sim, os Espíritos respondem até onde eu devo trabalhar. Ele responde que até o limite das suas forças. Claro. Enquanto você percebe que você tem recursos, né, físicos para exercitar e trabalhar dentro daquela função... que você possa realizar, o homem é livre para isso. Mas também não podemos esquecer, esse reconhecimento desses limites é importantíssimo. Porque não adianta você achar que pode ir além das suas forças e entrar em estado de exaustão e acabar levando-se para uma estafa, trazendo transtornos orgânicos, que em lugar de te trazer retorno da maneira que você está exercendo o seu trabalho, ainda vai trazer muitas, vamos dizer assim, complicações, o esgotamento. Né? Não só para ele, mas para a família. Para a família também, a necessidade da observância, do repouso necessário, de acordo com as medidas que ele acha necessárias. Né? Qual é o compromisso de quem não trabalha porque não quer, sem estar doente ou qualquer outro impedimento? Qual é o compromisso dessa pessoa? Ou seja, aquele que não quer nada, né? Aquele que não quer nada. muito interessante, né? Infelizmente ainda tem muita gente. Nossa, não temos muitas pessoas ainda que ainda estão arraigado com a situação do trabalho sacrifício e acho que qualquer atividade vai... Se acha esperto. Se acha esperto. Exatamente. Pegando também a orientação de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, ele diz que devemos abraçar o trabalho como alimento de cada dia. Por quê? Se sabemos que o trabalho é uma lei natural, se é uma lei natural, é a lei de Deus. Não é verdade? Sim. Sabemos que o trabalho é necessário para a evolução desse indivíduo, enquanto espírito imortal reencarnado. Correto? Muito bem. E se ele deixa de exercer esse esforço para qual ele foi preparado, né, moldado na vida dele, o que que vai acontecer? Ele está usufruindo... Não é verdade? De Sim. benefícios aos quais, tecnicamente, ele não teria direito. Ele está usurpando bens de outras pessoas. Não é verdade? Com certeza. Isso sem falar na atmosfera, na natureza, em todas as coisas. Fora que, se eu estou querendo realmente estimular a preguiça, são contos da reportagem de Além Túmulo, de Humberto de Campos, que fala do remédio à preguiça, de Januário Pedroso. Vale a pena conferir, né? Quem quiser ler. Exatamente. Muito importante. Maravilha, então. Estamos conversando com a Juscelene Lima sobre o tema trabalho, entre outros assuntos, aqui no Espaço Jovem de hoje. E essa conversa muito legal com ela volta daqui a pouquinho, no próximo bloco. Até já! Espaço Jovem. Espaço Jovem. Bem, galera, estamos de volta com o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real através do nosso site. Já acessou o site da emissora da Fraternidade? Então, acesse, não perca tempo, www.radioriodejaneiro.am.br. E, claro, quando você for navegar pelo conteúdo do site, visite a nossa página. Para tanto, é só você clicar no link Programação e no sublink Espaço Jovem para encontrar a página, o cantinho do Espaço Jovem, com várias informações, dicas, curiosidades, programas offline, ou seja, você que perdeu alguma edição do Espaço Jovem, você pode encontrar várias delas disponíveis para você ouvir de qualquer lugar do mundo, bastando ter, né, no seu computador o equipamento necessário para isso. E, lógico, você também tem a ferramenta de entrar em contato conosco através da categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem. É só clicar lá e deixar o seu recado, a sua mensagem. Então, não perca tempo, acesse já www.radioriodejaneiro.am.br e confira essas dicas e outras várias, tantas mais, ok? E, claro, como a gente sempre tem feito ultimamente, né, como o jovem espírita não vive de brisa, né, o jovem espírita trabalha, estuda, corre atrás, né, já que estamos falando sobre trabalho, é hora das nossas notas de utilidade jovem, começando com o quê, Gustavo? Bom, nós temos aqui a Fundação Getúlio Vargas, que está com inscrições abertas para o seu vestibular de inverno. As inscrições podem ser feitas até às 6 da tarde do dia 13 de maio, através do site www.fgv.br/vestibular. Sim. Há vagas para o curso de Direito, no Rio de Janeiro, com provas no dia 29 de maio. E também administração, não é isso? Isso, administração, só aqui em São Paulo, com provas no dia 5 de junho. Maravilha, então. Então fica aí a dica, você que está buscando aí mais uma opção de vestibular, né? Uma ótima opção a FGV, né? com vários cursos na área de administração, economia e tudo mais. E boa sorte, né, gente? O Instituto de Arte e Comunicação Social da UFIACS está oferecendo o curso Mídia e Educação, o audiovisual em sala de aula, para professores e alunos da rede pública de ensino. As inscrições vão de 30 de março a 30 de julho. As aulas vão ocorrer sempre às quartas-feiras, das 6 da tarde às 10 da noite. O Instituto fica na rua Professor Lara Vilela, 126, em São Domingos, Niterói. Os interessados devem solicitar suas inscrições através do e-mail mediaeduca@vm.uf.br. E só uma correçãozinha rápida, a data final é 13 de julho, não 30. Então é de 30 de março a 13 de julho o prazo de inscrições. E a Petrobras Transportes S.A., mais conhecida como Transpetro, abriu processo seletivo para o preenchimento de 736 vagas para oficiais da Marinha Mercante nos navios de sua frota. Os interessados devem realizar suas inscrições até o próximo dia 5 de maio, através de uma ficha disponível no site www.transpetro.com.br ou através do endereço listado no próprio edital do concurso, ok? Bom, é hora das nossas sociais. Abraços para quem, Gustavo? Bom, participar aqui pelo e-mail, né? A Márcia, também a Marina de Fátima Martins da Silva. Sim. Temos também a Regina Adriana. Abraço aí, um beijo para a Regina Adriana. E a Neuza Martins, todos pelo e-mail. Isso. Também mandar um grande abraço para a Cristina Martins, de Nova Iguaçu, para o Joilson Castro, da Ilha do Governador, também pelas suas participações no Espaço Jovem. Lízia, os aniversariantes da semana? Então, do dia 28 é Humberto Portugal Carro. Que é do Serge. Serge, né? Olha, para a atriz Penélope Cruz, que faz, né, dia 28, e Estênio Garcia, ator, também dia 28. Parabéns para todos, né, como diz a Mônica, para os anônimos, né, e todos os famosos, né, para todos, todos que aniversariam nesta data. Também no próximo domingo, feriado, né, do dia 1º de maio. Também mandar um abraço para um grande amigo nosso, ex-produtor do Espaço Jovem, o Túlio Queto, que faz aniversário no próximo sábado, dia mesmo? 30 de abril. Parabéns, grande Túlio. Abraço, Túlio, felicidades hoje e sempre para você. E claro, a gente sempre agradece, né? Não pode deixar de agradecer as inúmeras participações, as inúmeras manifestações de carinho feitas por todos vocês, ouvintes do Espaço Jovem. Continuem participando, hein? Quiz. Chegamos à pergunta da semana do nosso quiz. Qual foi o primeiro jornal espírita do Brasil? Essa é a pergunta. Alternativa A, Ecos de Além Túmulo. Alternativa B, Reformador. Ou alternativa C, Jornal da FEB? Responda então a alternativa que você considera correta, letra A, letra B ou letra C, ligando até o final do programa de hoje, quinta-feira, dia 28 de abril, para o telefone de atendimento ao ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, 3386-1400, 3386-1400, ou então até a próxima segunda-feira, dia 2 de maio, você envia uma mensagem para a gente através da nossa página dentro do site da emissora da Fraternidade, www.radioriodejaneiro.am.br. Lá é só você ir no menu Programação, no submenu Espaço Jovem e na categoria Fale com a Equipe do Espaço Jovem para deixar lá a sua mensagem. Ou você pode fazê-lo também através do nosso e-mail, espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br. Na sua mensagem, informe obrigatoriamente o seu nome completo e um telefone para contato. E aqueles que responderem a alternativa certa concorrem ao sorteio do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e de um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, ICEB. O ganhador desses brindes será divulgado no programa da próxima semana. Estamos aguardando, viu? Rádio Rio de Janeiro, na internet com você, Espaço Jovem. E estamos de volta com a Juscelene Lima, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel, conversando sobre o tema trabalho, entre outros assuntos. Nesse segundo bloco, a gente tem as perguntas dos jovens, recolhidas na Comerge 2011, né? Nos polos 8 e 18, e também na edição 2011 do ENEF, no caso, o polo do Núcleo Meier 1, que foi no Centro Espírita Miguel na Abolição. No caso, o polo da Comerge foi no Colégio Santa Mônica, em Bento Ribeiro. E a primeira pergunta é referente à Comerge, é de autoria do Leonardo, de 17 anos, que é vinculado à Instituição Espírita Legionários de Maria. Qual é a visão do Espiritismo sobre a sensualidade, Juscelene? Oi, Leonardo. Um grande abraço para você, um prazer. Muito se ouve falar hoje em dia da palavra sensualidade, que confundimos com sexualidade ou sedução. Sim. Certo. Se procurarmos o significado da palavra sensualidade, vamos verificar que é relativo aos sentidos, à qualidade de ser sensual, onde envolvemos todos os nossos sentidos, né, do nosso corpo. E precisamos aplicar de forma correta todos esses sentidos, principalmente na época do despertamento, onde o jovem sai, dá início na pré-puberdade, entrando na puberdade, na sua fase de adolescência, onde sabemos que os hormônios estão ali pulando, é necessário esse direcionamento de toda essa sensualidade, dos sentidos estarem muito aguçados, voltados realmente para uma situação produtiva. Principalmente, claro, a situação, a casa espírita que oferece a evangelização, que envolvem os jovens em muitas atividades para poder realmente levar toda essa energia, né, direcionada num trabalho voltado para ele e para o próximo. Perfeito. A próxima pergunta é do Lucas, de 15 anos, do Lar de Tereza. O Lucas pergunta o seguinte: por que os pensamentos têm força? E se eles têm força, ele quer saber se eles podem atrair coisas negativas ou positivas. Oi, Lucas, é um prazer enorme. A pergunta é muito importante, principalmente, você tem 15 anos, vamos pensar, ver que o pensamento é eletricidade e magnetismo. Então, o pensamento é uma força eletromagnética, ou seja, nós estamos sempre conectados, sintonizados, plugados com a energia ao nosso redor. evidente, se eu levo toda essa força, toda essa energia e vou buscar sintonia com aquelas coisas que são boas, realmente eu vou produzir o bem e vou receber o bem de volta. Agora, se eu canalizar toda essa energia para os pensamentos ruins, é evidente que eu também vou sintonizar com uma faixa vibratória inferior. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é pensamos, plasmamos, porque o pensamento é matéria. Então, os nossos pensamentos devem ser produzidos de forma a serem direcionados sempre de forma positiva, para não dar chance a nenhum tipo de influenciação, por mais sutil que seja, que possa interferir não só na nossa vida, mas na vida de terceiros. Lízia? Então, a Mariana, de 17 anos, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, pergunta o seguinte: os nossos sonhos são sempre espirituais? Não, Mariana. Não são sempre espirituais, não. É evidente que precisamos separar. Muitos dos nossos sonhos são realmente o dia a dia, a nossa rotina, aquilo que nos impressionou durante o dia e são refletidos na hora do nosso repouso, do nosso desligamento parcial. É claro que os sonhos espirituais também acontecem com frequência, só que precisamos ter sentir essa diferença através até das mensagens ou da sensação que do despertamento, do retorno ao corpo físico. Perfeito. A gente quer aqui agradecer a participação da Jusilene Lima, ela que é trabalhadora do Centro Espírita Miguel e conversou hoje conosco no Espaço Jovem sobre o tema trabalho, entre outros assuntos. Jusilene, mais uma vez, muito obrigado. Algum recado final para quem nos ouve? Eu que agradeço muito a oportunidade de trabalho, é sempre muito bem-vinda e que vocês continuem dessa forma produtiva, produzindo cada vez mais trabalhos e oportunidade, né, com o prazer de servir. Jusilene, obrigada pela presença, primeiramente. Eu que agradeço. Eu gostaria de saber se você pode deixar alguma referência sobre o que foi conversado aqui hoje. Bibliografia, livros que você possa indicar. Rodolfo Caligares, que fala sobre as leis morais. Emmanuel, né? Pensamento e Vida. Sim. É um livro fininho, muito gostoso. Realmente ele aborda a questão de vocação, profissão, pensamentos. É muito importante. Fora Joana de Ângeles. Sim. Com Estude Viva. Ok, então. Conversamos com Jusilene Lima, aqui no Espaço Jovem. Espaço Livre. O negócio da doação. O professor Chaves, pioneiro da doutrina espírita em Uberaba, Minas Gerais, foi procurado por prestigioso amigo do campo social, que lhe falou sem rodeios. Chaves, agora desejo doar 200 contos de réis para obras espíritas. Entretanto, como você não desconhece, tenho aspirações políticas desde muito tempo. O distinto educador, sumamente conhecido por sua virtuosa austeridade, guardava silêncio, e o outro prosseguia. Já auxiliei construções espíritas numerosas, mas tudo sem resultado. Tenho apenas recebido ingratidões e mais ingratidões. É uma lástima. Em toda parte, mentiras e mentiras. Queria, desse modo... Como a referência se prolongasse, Chave perguntou: queria o quê, meu amigo? Desejava a sua palavra empenhada, o apoio de seu prestígio diante dos espíritas, para que me garantissem o voto. Nada posso fazer, disse o professor categórico. Que é isso? Falou o amigo, com ar de censura. Você prometeu receber-me e atender ao meu problema. Pensei que o senhor estivesse tratando de caridade, mas o que francamente procura é a realização de um negócio, disse Chaves, imperturbável. Que ideia! Falou o visitante, desencantado. Entrego 200 contos, 200 contos de réis. Que é caridade, então? Humilde e simples, o professor explicou. Caridade é o amor de Deus no coração humano. E esse amor, meu amigo, conforme nos ensina o Espiritismo, não tem preço. Onde é que o Senhor já viu alguém pagar a luz do sol, a bênção do ar, o tesouro do verdadeiro amor ou o espetáculo do céu estrelado? Mas Chaves, disse o outro, isso é muita filosofia. O que eu desejo é fazer uma dádiva. Para vocês, espíritas, o que vem a ser uma dádiva? E o educador respondeu sereno, dádiva é o bem que a gente faz sempre, sem esperar recompensa de coisa alguma. O político, nervoso, despediu-se e procurou distração num bilhar. E, inquirido por alguns correligionários quanto aos resultados da entrevista, deu forte tacada e falou que o professor Chaves não passava de um louco. Rádio Rio de Janeiro. Quiz. Bom, voltamos agora ao quiz, só que dessa vez para falar sobre o quiz da semana passada. Isso aí. Bom, na semana passada nós perguntamos, a frase, o espírita é reconhecido pelo esforço que faz para sua transformação moral e para vencer suas tendências para o mal, pertence a qual autor? Alternativa A, Joana de Ângeles. Alternativa B, Bezerra de Menezes. Ou alternativa C, Allan Kardec. Tchan, tchan, tchan, tchan. E aí, Lise? Aquele habitual suspense. Qual é a resposta? Suspense. Qual é a resposta correta? A resposta é Allan Kardec, letra C. E quem ganhou? É uma menina, é a Neuza Martins, por participação por e-mail. Parabéns, isso aí, viu? Parabéns, Neuza. Tudo de bom para você. E a Neuza irá ganhar como brinde do Espaço Jovem um exemplar do CD Esperança do... Aliás, perdão, um exemplar do CD Nascer de Novo, do músico espírita Tiago Brito, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. Então, confirmando, um exemplar do CD Nascer de Novo, do Tiago Brito, e também um exemplar da revista Cultura Espírita. E também... é um brinde extra do programa. A Neuza irá receber um ingresso de cortesia com direito a acompanhante para o filme As Mães de Chico Xavier. Vale lembrar que o ingresso é válido somente de segunda a quinta-feira. E a Neuza tem um prazo de 4 dias corridos, incluindo finais de semana, a contar de hoje, quinta-feira, dia 28 de abril, para retirar o seu brinde diretamente na portaria da Rádio Rio de Janeiro, trazendo para isso um documento de identificação com foto. Portanto, começa a contar hoje o prazo e vai até o próximo domingo, dia 1º de maio. Ok, Neuza? Parabéns, hein? Parabéns, Neuza. Continue participando e mesmo quem não acertou, né, gente? Continue aí participando, uma hora vai, claro, conseguir acertar. Claro, lógico. Não é isso, Lisa? Claro, fica, gente, aqui o estímulo para a participação de todo mundo, né? Com certeza. Valeu pela participação de todos os ouvintes no nosso quiz. Espaço Jovem. Acabou-se o que era doce, gente. Acabou. Snif, snif, né? Sempre acaba. Pois é. Mas o bom é que na semana que vem volta. Pois é, volta na semana que vem. É, tá vendo? Tá vendo? Só, Valdeci, se volta. A semana que vem tá, volta, né? Ainda bem. Aí. Encontro marcado, então, no próximo Espaço Jovem. O programa de hoje fica por aqui. E estaremos de volta em que dia e em que horário, Gustavo? Bom, estaremos de volta na quinta-feira, né? Assim como hoje, com reprise aos domingos, sempre às 2 da tarde. Isso mesmo. E é claro, como a gente sempre faz nesse finalzinho, é hora das nossas dicas para um consumo sustentável e uma vida melhor. O que é que temos hoje, Lise? Bom, diante de tantas opções de comidas industrializadas, cardiologistas dão algumas dicas para a boa saúde do coração e uma melhor qualidade de vida. E aí vão elas. Vai, Maguto. Comer frutas cítricas, como laranja, acerola, o caju, além de vegetais. Priorizar carnes magras, como aves sem pele e peixes grelhados. Comer alimentos que são ricos em fibras, como aveia, grãos e pães integrais. Limitar a ingestão de gordura saturada, contida nas carnes, leite integral e derivados, tais como o creme de leite, a nata, o sorvete, o queijo. Evitar alimentos ricos em gorduras trans, encontrados em biscoitos recheados, salgadinhos, margarinas. Limitar açúcares. Limitar a ingestão de bebida alcoólica. Evitar o churrasquinho, né, com costela, cupim e carneiro, preferindo gostoso, né, mais perigoso, os cortes magros, mais magros, né, como alcatra. Isso aí. Beber pelo menos 2 litros de água por dia, reduzir o sal da alimentação, parar de fumar, praticar exercícios físicos aeróbicos, além de outros por aí. Com certeza. Bom, quer mais uma diquinha? Então, não fica por aí, né? Anote mais algumas aí, como os exercícios físicos, além das tarefas rotineiras, podem ajudar também a manter a sua saúde em dia. Adotar 4 dias na semana para fazer uma caminhada, né? Os exercícios são sempre bons. Claro. Preferir as escadas através do elevador, ao invés do elevador. Estacionar o carro em um lugar um pouco mais distante do destino, né? É, dispensar a escada rolante nos shoppings, usando as escadas comuns. Levantar para falar com o colega de trabalho, ao invés de chamá-lo pelo telefone ou pelo computador. São algumas dicas, né? Tem várias outras, mas ficam aqui essas para começar, digamos assim. E quem queira, quem está buscando entrar em contato com a gente, é muito fácil, né, Lízia? Como fazer? Exatamente. Anote o nosso e-mail aí. É o espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então o nosso site www.radioriodejaneiro.am.br. Lá você entra lá, deixa sua mensagem, sua idade, de onde você está falando e participe. Isso aí. Sua participação é muito importante para a gente. Ok? Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Valdeci Ferreira. Tchau, galera. Até semana que vem. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijo para todos. Tchau, galera. Até semana que vem. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.